caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Diga Lá ao Senhor Fato, aqui no canal da Antena Web, edição para esta quarta-feira, dia 19 de março de 2014. Sou o Carlos Bonaparte e hoje tenho uma solicitação para o programa. Assim é que eu gosto. Foi pelo e-mail, podia ter sido por outro via de contacto, geral.radioantenaweb@gmail.com. Tem também o número de telefone para o qual podem ligar. O número de Vodafone, 910106983. Repito, para quem não teve tempo de registar, 910106983. Mas o pedido que eu recebi foi por e-mail e vamos passá-lo daqui a bocadinho. Para já vou abrir com uma sequência de fados que espero que goste. Ricardo Neto é o primeiro fadista, traz-nos Fui de Viela em Viela, o fado é de 2001. Amália Rodrigues traz-nos o fado final do princípio deste programa, curiosamente. Gonçalo Salgueiro apresenta-nos Grito, a música que ontem passamos aqui, hoje fui desafiado a trazê-la nesta versão. Fui desafiado internamente a trazer esta versão do Gonçalo Salgueiro, apreciada pela pessoa que me sugiu, logicamente, e que vamos então aqui passar no nosso programa. Gonçalo Salgueiro, então, daqui a pouco. Para já, a música de Ricardo Neto chama-se Fui de Viela em Viela. Boa tarde. Fui de Viela em Viela, numa delas dei com ela, e que danho enfeitiçado. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro, pois toda ela era fado. A luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro, pois toda ela era fado. Arvorei um orgingão, um certo ar fadistão, que qualquer homem assume, pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Em vez disso, e no entanto, no seu rosto só vi pranto, só vi desgosto e descrença. Fui-me embora amargurado, era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Fui-me embora amargurado, era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Ainda recordo agora a visão que ao ir-me embora guardei da mulher perdida. Na pena que me desgarra, só me lembra uma guitarra a chorar penas da vida. Na pena que me desgarra, só me lembro uma guitarra a chorar. da vida. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Todo me dói. chorar um pouco. De sombra a sombra há um céu tão recolhido. De sombra a sombra já lhe perdi o sentido ao céu. Ai que me falta a luz, ai que me falta uma estrela. Chora-se mais quando se vive atrás dela. E eu, a quem o céu esqueceu, sou eu que o mundo perdeu. Só choro agora que quem morre já não chora. Aqui de novo ouvintes, depois destas três músicas, Gonçalo Salgueiro com Grito, também para trás Fado Final de Amália Rodrigues e Fui de Viela em Viela, a música do Ricardo Neto. Mísia vai-nos trazer Os Velhos Amantes e depois a solicitação da ouvinte Rafaela. A Rafaela, que nos conta que é de Coimbra, pede-nos Fado Azenha. Diz que é de uma fadista que gosta bastante. Chama-se Maria Ana Bobon. Por acaso, e por sorte, temos aqui uma melodia. Aquilo que eu percebi, a Darinha é muito, não é das mais conhecidas e, portanto, felizmente conseguimos ter aqui a melodia. O pedido foi feito ontem, para a edição de hoje. Enfim, para a edição, a próxima edição, no caso, é hoje, do nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Ela enviou-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. O ouvinte também pode participar desta forma. Se for ao nosso site, se for à página da Rádio Internet, no canal 1, por exemplo, tem no menu um botão que diz peça uma música. Se clicar aí, preencher o formulário, ou seja, o nome, o e-mail, caso queira ser depois contactado, enfim, comunicando que recebemos a sua mensagem, música e dedicatória, se enviar por aí, também vai chegar ao mesmo lugar, ou seja, até nós. Mas no caso da Rafaela, foi então pedido por e-mail diretamente esta Coimbrã que quer ouvir, Maria Ana Bobone. Com tudo isto, já me esquecendo de dizer que a terceira música é do Fernando Farinha. Chama-se Beijo Emprestado. É uma música muito engraçada esta, aliás, como várias do Fernando Farinha. Por vir então, recapitulando, Mísia com Os Velhos Amantes, Maria Ana Bobone com Fado Zenha, pedido da ouvinte Rafaela, e Fernando Farinha com Beijo Emprestado. Boa tarde.